Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira, estamos a 4 de março de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Ora, hoje, sexta-feira, trazemos-lhe mais uma edição com música para relaxar, para descontrair. Não vou muito pela música de chill out hoje, mas trago-lhe melodias que tenho certeza que vai gostar de ouvir. Os três primeiros temas desta edição serão referentes a canto gregoriano, dois deles portugueses. E os dois primeiros, precisamente, vêm já de seguida com os Divinos, o Homem do Lemon, original dos Chutes e Pontapés na década de 1980. Ainda por ouvir também os Místicos, um tema de Pedro Brunhosa, que inclusive faz parte, aliás, de uma telenovela, ou fez parte de uma telenovela. A música Se Eu Fosse Um Dia O Teu Olhar são as duas primeiras melodias que vai poder ouvir nesta noite de sexta-feira, uma noite que espero que corresponda às suas expectativas, especialmente enquanto está na nossa sintonia. Queremos que esteja bem, independentemente de onde estiver. Ouvinte, bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Oh, E depois de música portuguesa, nesta edição do Musicália, vamos ficar com Wicked Game, um tema que aqui é interpretado pelos Gregorians, mas que é original do cantor Chris Isaak. Ainda para ouvir também os Queen com o tema Who Wants to Live Forever, uma música que não poderemos considerar propriamente como chill out ou relaxation, mas, ou relax aliás, mas que é sem dúvida uma música muito calma, serena, tranquila, e que nos vai transportar nesta noite de sexta-feira em direção até a um ótimo fim de semana. Pelo menos estes são os meus sinceros votos para si, estimado ouvinte. Já de seguida então, os Gregorians com Wicked Game. Oh, Roxana, o tema que vamos ouvir nesta edição do Musicalia, agora, nos próximos instantes, com a voz de George Michael. Ainda ouvimos depois Return to Innocence, uma mágica música dos Enigma, que já na passada semana aqui tocaram sexta-feira. Vamos assim seguindo nesta edição de Musicália para esta noite de 4 de março de 2011. Uma noite calma que espero que esteja a ser do seu inteiro agrado. Vamos fechar esta edição com Eu Sou um Dor e o tema 7 Seconds. É uma música bem calma e bem tranquila para fechar a edição de hoje deste Musicália. Já a seguir há mais um voo noturno com o apresentador Diamandino Teixeira. Fique bem, tenha uma boa noite, bom fim de semana e terça-feira cá nos encontramos no Musicália. Les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient.